don't confuse it. It's an illusion. Thank you. letra. Só Paula Otran e Maria Bethânia gravaram Cântico Negro. Aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, e seguros de que seria bom que os ouvisse, quando me diz vem por aqui. Eu olho com olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou por aí. A minha glória é esta, criar desumanidades e não acompanhar ninguém. Pois eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não, não vou por aí. Só vou para onde me levam os meus próprios passos. É o que busco saber, nem onde vós respondes. Então por que me repete se vem por aqui? Se vinha o mundo, foi pra desflorar florestas virgens e desenhar meus. Próprios pés na arena explorada, mas que faça não vale nada. Então quem serás vós que me darei machados e filósofos, pátrias? Eu tenho a minha loucura e levanto-a como um facho arder na noite escura. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que não principio e nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me peçam piedosas intenções e não me cobrem recordações. Não sei para onde vou, não sei por onde vou. Só sei que não vou por aí. Só sei que não vou por aí. Só sei que não vou por aí. What y'all do, what you got, I don't know what y'all gonna do with this, but it got to be funky, it got to be funky if you're gonna be on it, I don't care who start, I don't care what y'all do, what you got, I don't know what y'all gonna do with this, but it got to be funky, it got to be funky if you're gonna be on it, I don't care who start, I don't care what y'all do, but you got to be finished before the music is through. Listen closely, see your attention's undivided. Many in the past have tried to do what I do. Just the way I came on then, I'm gonna come on. Stronger and longer, even with the drum off. I keep on going and flowing just like a river. I got a whole lot to give, so I'ma give up. Watch you get a capital A, rapper stay. I'm looking for a while, it won't go away. I'm bate a porta lá mais. E o corpo e franco das cortinas dessa vida. E o temor nunca pro ele padecer. Pra matar no peito dessas saudades imortais. Pela piora nos céus, anjos chamam o Jarbas. Jarbas, Jarbas. E ninguém chama na mais. Jarbas. Cyclops, Just Me, GMO, Chile. Valeu, valeu. Salve, salve. TBFX diretamente da Califórnia aí, fez isso com a gente, Cyclops. You played in Salvador, in Rio Vermelho. Salvador, Bahia, Brasil. Só Shape Tabacaria. Valeu, boa noite. Até a próxima. Obrigado. Thank you. Música.